Maria Laura da Confecção e Sorveteria 3M avisa para seus clientes e amigos que continua confeccionando roupas de malhas e tecidos por encomenda. Atenção, trabalhamos também com sorvetes e bolos para aniversário, com recheio e cobertura de marshmallow. Fazemos ainda bolos liso, formigueiro, rosca maciça, docinhos em forma de frutas, torta doce e salgada, lasanha, creme de galinha, roncambole, salgado, coxinhas e croquetes, um cento por apenas R$ 14,00. Aceitamos contrato para fazer almoço ou jantar para a festa. É só ligar 454-1191 ou 454-1659. Apoio da oficina Somoto. Organização Maria Laura.